Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Motivação. Eu sou a Ana Paula Pinheiro e hoje começo por anunciar que o videoclip do tema Thinking About You, de Calvin Harris, já foi lançado. Não ficamos com o videoclip, mas ficamos agora mesmo com o tema Thinking About You no Motivação. O teatro de rua, os próprios espetáculos musicais que estarão presentes todo o mês de agosto para animar a capital. Quem vive em Lisboa ou quem está lá de férias poderá aproveitar todos estes espetáculos de forma gratuita. Ficamos agora com o tema dos One Republic com Sarah Bareilles com Home. Hello. They painted to be for the sons or the daughters. But stop to take it in. Well, then hopefully the hate subsides and the love can begin. It might start now, yeah. Maybe I'm just dreaming aloud, but until then, come home, come home. 'Cause I've been waiting for you for so long, so long. Right now there's a war between the vanities, but all I see is you and me, and the fight for you is all I've ever known. So come home. Everything I can't be is everything you should be, and that's why I need you. está cada vez mais ligada à sétima arte. Da última vez fez a música do último filme da saga 007 e agora será a vilã do filme The Secret Service. Por agora ficamos com o tema dos Expensive Soul, Cupido. Yeah, you will say it's que é mesmo. A minha cena é tão fodida que nem dá para criar problema. És tu, my baby boo, estavas no meu baú. Procurei, procurei até que te encontrei. Não foi fácil, mas o que importa é que lhe achei. Quero dar-te o que nunca dei. É um cupido, sim, eu sei. Fui atingido, mas estou bem. Toda a gente tem o direito de amar alguém. E quando eu quero, espero e dou. Porque assim faz de mim aquilo que eu sou. Bem, faz o pois, o sempre é pois. Vivo só para ti. Agora quando faz e levas tudo mais. Vais-me sempre a mim. Primeiro bem, faz o pois, o sempre é pois. Memorial do Convento e Levantado do Chão são dois dos romances que vão ser publicados no Brasil. Com estes dois livros, a obra de José Saramago fica completa no país. Este era um desejo também de José Saramago que se vê agora cumprido. E agora ficamos com John Newman com o tema Love Me Again. Turn wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. quem estreou o filme Jobs, o filme que retrata a história e os feitos de Steve Jobs, mostrando o seu percurso e o que ele fez para mudar a tecnologia e o mundo. Chegamos ao fim de mais um programa e para despedida ficamos com o animado tema dos Daft Punk, Get Lucky. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Look. To get lucky, we're up all night to get lucky, we're up all night to get lucky.